Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o álbum Recanto, um novo disco tão esperado de Gal Costa. Começamos com Cara do Mundo, uma composição de Caetano Veloso. Cara do mundo, cara de peixe boi. Deserto, jardim, presunto, músculo nu, num filme ruim, soluço, cara de cobra, cara de beija-flor, cara de cara, cara do meu amor. Caetano, que coassina a direção de arte da capa e coproduz o álbum juntamente com seu filho Moreno, é também o autor de todas as músicas gravadas nesse disco. Continuamos com Autotune Autoerótico. Roço a minha voz no meu cabelo, desço a nota até o sol do plexo. Ai, meu amor, me dá que calor, me beija. Ah, por favor, não vá, por favor, me deixa. Não autotune, não basta pra fazer o canto andar. Este CD marca a volta de Gal Costa ao disco. É um álbum bastante conceitual, que certamente encontrará admiradores, mas que agradará menos ao grande público da MPB, conquistado pela Gal Costa enquanto grande estrela da canção que ela é. Confira em Neguinho. Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê, pra quê? Neguinho nem quer saber o que afinal define a vida de neguinho. Neguinho compra o jornal, neguinho fura o sinal, nem bem nem mal prazer. Votou, chorou, gozou, o que importa, neguinho? Mais uma música de Caetano Veloso, O Menino. Nuvens de tormenta, estrela d'alva, nunca venta, sempre lacre breu. Nasce uma criança entre nós homens, o menino aguenta, o menino salva, o menino é, o menino sou eu. Nada vale, não, não vale nada, tudo desde sempre se perdeu. Lágrimas não vale, caem somente. O menino nada, Recanto de Gal Costa é o disco do dia de hoje, um lançamento da Universal Music, disponível nas melhores lojas de disco. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.